poeta louco, o tio maca. Sempre na humildade do balão sai a fumaça. É o beat do Samu que vem batendo nessas caixas. Esses boom bap brabo tá balançando a barca. Embarca, embarca, que na curva do S nós não marca. Foi Marés, Alemanha, na Penita e na Comarca. Eu fui na cartomante, ela acabou perdendo a carta. Quando tem falso no jogo, os malucos descarta. Descarta a carta mais pra cá e diz que não tem nada. Quando menos espera, vem um zap na tua cara. Encara aquele que pensa que é o cara, só porque tá de nave, pagando de roupa cara. Medalha, pilantra não tem, vem sempre da falha. A vida é cabulosa pra quem jogou a toalha. Destaca, notícia no jornal, tu vira capa. Ceifado pelo tráfico, quem deve nunca escapa. Derrapa, capota, mas não breca na cataca. As mina taca taca, os maloqueiro ataca, ataca. As maloca cola e contra-ataca. Morena popozuda é aquela que se destaca. Tu saca, jogado caro, só faz gol de placa. Quebra a perna do zagueiro, foi embora de maca. Não marca, maloco poeta, louco tio maca. Se não gosta de nós, fecha a matraca. Eu tô de jet na quebrada de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca. Eu tô de jet na quebrada de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca. De madrugada a maldade estampada, estendido da glocada, foi sem boi pra ramelão. Sempre cara fechada é a marca aqui da área. Titanzeira, fuçada, os rebaixados de ladrão. Superman trava na lata, Krypton ainda mata. Depressão da vida amarga, pancada da solidão. Uns fechado na comarca, nem chegou na vida cara. TV, cara estampada, coroa, joelho no chão. Dida joga na ponta da Glock, mas não se envolve. Vê se pode, filha de doutor, deixando forte. Hug, knock, toque, trampando de laptop. Enquanto eu tô no estúdio, ela liga eu pro Glock. Chefão na caminhada, no ataque, não na zaga, não visto. Sua marca, foco cumprindo a missão. Cuidado com o que fala, jogado no porta-mala. Embalo que foi pra vala, exemplo fica tiozão. Eu vi de madrugada a maldade estampada. Estendido da glocada, foi sem pôr pra ramelão. Sempre cara fechada, é a marca aqui da área. Titanzeira, fuçados, rebaixado de ladrão. Quebrado de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca. De jet na quebrada de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca. O verso quebra a cara de quem não gosta da firme. De louco pra louco vai o salve em forma de rima. Pra todas quebradas, especial pra Londrina. O rap atravessa a fronteira e nos unifica. Então fica ligado no papo sério, se liga. Batida, encaixa na rima, te alucina. Incentiva aquele sujeito que raciocina. Inspira, injeta revolta e autoestima. Combina vários estilos na mesma pinha. Orgulha sua quebradinha e também a minha. Derruba sistema falido que só conspira. Mas enquanto guerreiro respira, tá na luta ainda. Essa é a bala, isso mesmo, Thiago. O papo é sério e nós segue mantendo o legado dos que antes vieram. Somos reis, mas me considero do baixo clero. A revolta do povo oprimido é o que eu espero. Há mil anos correndo, cantando, lutando aos trancos e barrancos, e agora tamo chegando. Atenção, porque nós estamos só começando, prosperando na bola de meia, se municiando. Nós por nós, sendo a voz de quem não tem. Sai da frente, ninguém para nós. Nós é o trem, um enxame, quadrilha que rima tipo o trem. Inspirado bem louco no jet, eu tô também. Eu tô de jet na quebrada de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca. Eu tô de jet na quebrada de Nike, comprei uma beca. Uma calça larga, uma bombeta, a barreta. Só maluco chave no peão de vida louca. Quem não gosta de nós, cala a boca.